Aqui são fatos reais, a vida de cão. Não é meu passatempo, rima ficção. Cotidiano, violento de desigualdade. Monte Belo, Bel Jardim, Marilhas, Guaianás, Coab 2, Itaquera, Francisco Morato, Ruas de Terra, favela, o crime fala mais alto, você tem que ver o couro comer. Santa Catarina, Vila Meike, Mauá, ABC. Aquele moleque das ruas de terra sobreviveu, mesmo da pior maneira, aos olhos de Deus. Caetinho, sou produto da rua, criação do sistema. Máquina programada contra quem condena. E um moleque descalço correndo assustado nas ruas da favela. Se pergunta, ele diz: sou feliz porque faço parte dela. E um playboy folgado, sorrindo empolgado na janela. No alto soldado, sonzeirando caro com a vagabunda do lado. E um moleque descalço correndo assustado nas ruas da favela. Se pergunta, ele diz: sou feliz porque faço parte dela. E um playboy folgado, sorrindo empolgado na janela. No alto soldado, sonzeirando caro com a vagabunda do lado. We'll be right back.